Ficheiro 85, página 809, capítulo 59, Recordada. O começo iria parecer o fim, tinha sido avisada. Mas desta vez o fim foi a maior surpresa que alguma vez tive. Maior que qualquer fim que recordava das minhas 9 vidas. Maior que o salto para a caixa do elevador. Não esperava mais memórias, mais pensamentos. Que fim era este? O sol está a esconder-se. As cores adquirem uma tonalidade rosada e fazem-me lembrar a minha amiga. Como é que ela se chama? Qualquer coisa relacionada com... folhos? Folhos e mais folhos? Era uma flor muito bela. Aqui as flores são muito tristonhas e maçadoras, mas cheiram bem. Os cheiros são a melhor coisa deste lugar. Escuto passos atrás de mim. A espiral de nuvens seguiu-me outra vez. Não preciso de vestir um casaco. Aqui faz calor, finalmente. E quero sentir o ar sobre a pele. Não vou olhar para ela. Assim talvez pense que não a ouço. E regresso a casa. Preocupa-se muito comigo. Mas já sou praticamente uma adulta. Ela não pode tomar conta de mim eternamente. Por favor, diz-me alguém. E a voz é desconhecida. Viro-me para a pessoa e descubro que também não conheço o rosto. Ela é bonita. A face, na memória, de repente, coloca-me perante mim própria. Aquela era a minha cara. Mas não me lembrava disso. Sim, respondo-lhe. Olá, chamo-me Melanie. Ela sorri-me. Cheguei há pouco à cidade e acho que me perdi. Ah, para onde é que querias ir? Posso levar-te lá. O nosso carro está mesmo atrás. Deixa estar, não é longe. Ia só dar uma volta, mas agora não dou com o caminho de regresso à Baker Street. É uma vizinha nova, que bom, adoro fazer amigos. Fica muito perto, explico-lhe. Tens de subir por ali e seguir ao segundo quarteirão. Mas também podes atalhar por aquela viela e segues a direito até lá. Podes mostrar-me? Desculpa, não sei o teu nome. Claro, vem comigo. Chamo-me Pétalas Abertas ao Luar. Mas a minha família prefere tratar-me por Pet. De onde vens, Melanie? Ela dá uma gargalhada. Referes-te a San Diego ou ao mundo cantante, Pet? Aos dois sítios. Rio-me também. Gosto do sorriso dela. Nesta rua vivem dois morcegos, ali, naquela casa amarela junto aos pinheiros. Tenho de os conhecer, murmura ela. Embora agora fale com uma voz diferente, tensa. Está a olhar para a viela sombria, como se esperasse haver algo ali. E há mesmo duas pessoas, um homem e um rapaz. O rapaz passa a mão pelo cabelo negro e comprido, como se estivesse nervoso. Se calhar também se perdeu, e isso aborrece-o. Tem os olhos bonitos, abertos e vivos. O homem está imóvel. Jamie, Jared. O meu coração deu um salto, mas senti algo esquisito, desajustado. Demasiado ténue e vago. Pet, estes são os meus amigos. Apresenta Melanie. Ah, olá. Estendo a mão ao homem que está mais perto de mim. Ele pega-me na mão e aperta-me com muita força. Dá-me um esticão para a frente e puxa-me na sua direção. Não percebo, isto está errado. Não estou a gostar. O meu coração bate descompassado. E fico assustada. Nunca estive tão assustada. Não percebo. Ele agita a mão na minha direção e fico sufocada. Absorvo o vapor que lhe sai da mão. Uma nuvem de prata com sabor a framboesa. O que? Ia perguntar, mas já não consigo vê-los. Não consigo ver nada. Não houve mais nada. Noah? Estás a ouvir-me, Noah? Chamava uma voz conhecida. Aquele não era o nome. Ou era? Os meus ouvidos não lhe reagem, mas há qualquer coisa que o faz. Eu não era a pétalas abertas ao luar? Pet? Era mesmo? Isso também não me parecia certo. O meu coração bate mais depressa. Há um eco de medo na minha memória. A cabeça é inundada pela visão de uma mulher de cabelo ruivo, entremeado de madeixas prateadas e olhos verdes e bondosos. Onde estava a minha mãe? Mas ela não era a minha mãe, pois não? Um som, uma voz baixa ecoa à minha volta. Noa, volta. Não vamos deixar-te partir. Conhecia a voz. E ao mesmo tempo, não. Parecia que era a minha. Onde estava a pétalas abertas ao luar? Não conseguia encontrá-la. Apenas um milhar de memórias vazias. Uma casa cheia de imagens, mas sem habitantes. Utiliza o despertativo, aconselha uma voz. Não reconheci esta. Algo roça pela minha cara, suave como o toque da neblina. Conhecia aquele aroma. Cheirava a toranja. Inspirei com força e, de súbito, a mente ficou mais límpida. Percebi que estava deitada, mas isto também não era lógico. Sentia-me incompleta e tolhida. As minhas mãos estavam mais quentes que o resto do corpo e devia-se estarem presas. Presas numas mãos grandes, mãos que as envolviam por completo. Havia um cheiro estranho, abafado, um pouco pafiento. Recordava-me do cheiro, mas com certeza nunca o tinha sentido na minha vida. Só via um vermelho fosco, o interior das pálpebras. Tive vontade de as abrir e comecei a procurar os músculos próprios. Nómada, estamos todos à tua espera, minha querida. Abre os olhos. Esta voz, a respiração quente sobre o meu ouvido, era mais ainda familiar. O som despertou-me uma sensação estranha que me estimulou as veias. Uma sensação que nunca experimentara. O som suspendeu-me a respiração e fez-me tremer os dedos. Queria ver o rosto a quem pertencia a voz. Uma cor invadiu-me a mente, que me transportava para uma vida distante, um azul vivo, resplandecente. O universo inteiro estava colorido com este azul brilhante. E por fim soube como me chamava. Sim, era isso, Nómada. Eu era a Nómada. E também a Noa. Agora lembrava-me. Um toque leve no meu rosto. Uma pressão cálida nos lábios e nas pálpebras. Ah, afinal estavam ali. Agora que as tinha encontrado, podia fazê-las piscar. Ela está a acordar, exclamou alguém com uma voz chilreante. Jamie, Jamie estava ali. O meu coração sofreu um novo baque, leve e etéreo. Demorei uns momentos a focar a visão. O azul que me trespassava os olhos estava todo errado, demasiado pálido, deslavado. Não era o azul que desejava. Uma mão tocou no meu rosto. Nómada? Olhei na direção de onde provinha o som. O movimento da cabeça sobre o pescoço era esquisito. Não parecia semelhante ao anterior, mas ao mesmo tempo parecia igual ao de sempre. Os meus olhos, a procurar pelo ar, encontraram o azul que desejavam. Safira, neve e negro da noite. Ian? Ian? Onde estou eu? Fiquei assustada com o som da voz que me saía da garganta. Tão agudo e vibrante, familiar, mas sem ser o meu. Quem sou eu? Tu és tu, respondeu-me Ian. E estás exatamente no sítio que te pertence. Libertei a mão da mão enorme que a apertava e elevá-la à minha face, mas houve uma outra que avançou para mim e paralisei. A mão também paralisou sobre mim. Tentei movê-la de novo para me proteger, mas isso levou a que estava sobre mim a deslocar-se. Depois vacilou, quando comecei a tremer. Abri e fechei a mão, olhando para ela cautelosamente. Esta era a minha mão? Esta coisa minúscula? Era uma mão de criança. À exceção das unhas longas, em rosa e branco, rematadas por curvas perfeitas e suaves. A pele era clara, com um matiz prateado em vulgar e em completa incongruência com uma profusão de sardas douradas. Foi a combinação em vulgar da prata e do ouro que trouxe a minha imagem de volta. Via-a na minha cabeça, refletida num espelho. A adaptação da memória desorientou-me por instantes, por não estar habituada a tanta civilização e, em simultâneo, não possuía outros conhecimentos que não fossem os da civilização. Uma cómoda, bonita, com uma série de objetos delicados e extravagantes em cima. Uma profusão de frascos requintados com os perfumes de que gostava tanto. Eu ou ela? Uma orquídea num vaso. Um conjunto de escovas de prata. O espelho, grande e redondo, estava emoldurado com um friso de rosas metálicas. O rosto no espelho também era arredondado e não exatamente oval. Pequeno. A pele tinha os mesmos laivos do matiz prateado, como o luar, da mão, com mais uma profusão de sardas douradas espalhadas pelo nariz. Olhos largos e cinzentos, com a prata da alma a reluzir levemente atrás da cor suave, guarnecidos de pestanas curvas, cor de ouro. Lábios em rosa pálido, cheios e quase redondos como os de um bebê. Por trás, dentes brancos e regulares, uma covinha no queixo. E por todo o lado, o cabelo dourado, agitando-se em ondas que se apartavam do rosto num halo brilhante, caindo até onde a imagem cabia no espelho. O meu rosto ou o dela? Era a cara perfeita para uma flor da noite, a tradução mais exata de flor em humano. Onde está ela? Inquiriu a minha voz fina e aguda. Onde está a Pet? A sua ausência enchia-me de medo. Nunca tinha encontrado uma criatura mais indefesa que esta, quase criança, com um rosto de luar e um cabelo de sol. Está aqui ao lado, garantiu-me o Doc. Já no contentor e pronta a partir. Imaginamos que nos dirias qual seria o melhor sítio para a enviar. Olhei para o lado, de onde vinha a voz. Ao vê-lo, de pé, iluminado pela luz do sol e com um criocontentor ligado nas mãos, fui invadida por uma torrente de memórias da vida anterior. Doc, exclamei sufocada, na minha voz frágil e delicada. Doc, tinhas prometido. Deste-me a tua palavra, Eustácio. Como foste capaz de faltar à palavra? Fui atingida por leves reminiscências de dor e de tristeza. Este corpo nunca tinha sentido essa angústia. Encolhi-me com medo daquela tortura. Noah, por vezes até os homens honestos cedem à coação. Coação? Escarneceu outra voz terrivelmente familiar. Jared, quando nos encosta uma faca à garganta, eu considero isso uma coação. Sabias que nunca a ia usar. Isso não sabia. Foste bastante persuasivo. Uma faca? O meu corpo estremeceu. Shh, já passou, murmurou Ian. A sua respiração fez esvoaçar madeixas de cabelo dourado sobre a minha cara e afastei-as para o lado. Um gesto habitual. Achas mesmo que nos podias abandonar assim, Noah? Ele suspirou, mas era um suspiro de alegria. Ian estava feliz. Perceber isso tornou a minha angústia mais leve e mais fácil de suportar. Eu tinha-vos dito que não queria ser uma parasita. Sussurrei. Deixem-me passar, ordenou a minha antiga voz. E então vi a minha face vigorosa, com a pele bronzeada pelo sol, a linha reta e negra das sobrancelhas por cima de olhos de avelã, quase amendoados, as maçãs de rosto altas e salientes. Via, já no passado, e não como uma imagem refletida, conforme vira sempre. Escuta, Noa, sei exatamente aquilo que não desejas ser, mas somos humanos e egoístas, e nem sempre fazemos aquilo que é certo. Não vamos deixar-te partir. Assunto encerrado. A forma de falar, a cadência e a entonação, não a voz, devolveram-me as conversas silenciosas. A voz na minha cabeça. A minha irmã. Mel? Mel, estás bem? Então ela sorriu e inclinou-se para me abraçar. Era maior do que me lembrava de ter sido. Claro que estou. Não era o objetivo deste drama todo? E tu também vais ficar bem. Este assunto foi resolvido com pés e cabeça. Não nos limitamos a arrebatar o primeiro corpo que encontramos. Deixa-me contar, deixas? Jamie enfiou-se ao lado de Mel. A cama desmontável estava a ficar apinhada em redor. Sentia-a agitar-se, pouco segura. Peguei na mão dele e apertei-a. As minhas mãos eram muito frágeis. Será que ele sentia a pressão? Jamie! Olá, Noa, que fixe, não é? Agora és mais pequena que eu. E lançou-me um sorriso triunfante. Mas continuo a ser mais velha. Estou quase a fazer... E parei, alterando de repente o que ia dizer. Faço anos daqui a 2 semanas. Podia estar desorientada e confusa, mas não era estúpida. Não iria desperdiçar a experiência de Melanie. Aprendera com ela. Ian tinha tanto de respeitador como de Jared. E eu não tencionava passar pela mesma frustração que Melanie. Por isso menti, atribuindo-me mais um ano de vida. Vou fazer 18 anos. Pelo canto do olho, apercebi-me do movimento de surpresa de Melanie e de Ian. Este corpo parecia muito mais novo que a sua idade verdadeira, que rondava os 17. Foi esta pequena fraude, a antecipação dos direitos sobre o meu companheiro, que me fez assumir que ficava ali. Que ficaria com Ian e o resto da minha família. Senti a garganta a endurecer com um nó inesperado. Jamie tocou-me no rosto, chamando de novo a minha atenção. Fiquei surpreendida por sentir a mão dele tão grande sobre a face. Eles deixaram-me ir no raid para te ir buscar. Eu sei, resmunguei. Recordo-me disso. Bom, a Pet lembra-se de te ver lá. Lancei um breve olhar furioso a Mel e esta encolheu os ombros. Tentámos não a assustar, contou Jamie. Ela tinha um ar tão frágil, sabes? E também era bonita. Escolhemo-la em conjunto, mas fui eu quem decidiu. É que a Mel disse que tínhamos de arranjar alguém novo, uma pessoa que tivesse uma percentagem maior de vida como alma, ou algo parecido. Mas não demasiado nova, porque ela sabia que não queria ser uma criança. E depois o Gerard gostou desta cara, porque dizia que jamais alguém iria desconfiar de ti. O teu ar não é nada perigoso, é exatamente o oposto. O Gerard disse que quem olhar para ti só terá vontade de te proteger. Não é, Gerard? Mas a última palavra foi minha. Porque andava à procura de alguém que se parecesse contigo. E achei que ela se parecia. Porque tinhas um ar parecido com um anjo. E és assim, bondosa. E bonita a valer. Eu sabia que eras bonita. Jamie esboçou um largo sorriso. O Ian não foi connosco. Limitou-se a ficar aqui sentado contigo. E disse que não se importava com o teu aspecto. Não deixava ninguém pôr um dedo no teu contentor. Nem mesmo eu ou a Mel. Mas desta vez, o Doc deixou-me assistir. Foi muito fixe, Noa. Não percebo porque é que não me deixaste ver antes. Só que eles não me deixaram ajudar. O Ian não deixava ninguém tocar-te, a não ser ele. Ian apertou-me a mão e curvou-se para murmurar qualquer coisa entre o cabelo. Falou com uma voz tão baixa que apenas eu o ouvi. Segurei-te na minha mão, nómada, e eras muito bela. Fiquei com os olhos molhados e tive de fungar. Gostas dela, não gostas? Perguntou Jamie, subitamente aflito. Não estás zangada? Não está aí ninguém contigo, pois não? Não estou bem zangada, murmurei. E eu não consigo encontrar mais ninguém. Apenas as memórias da Pet. Ela está aqui desde... Não consigo lembrar-me quando é que não esteve. E não recordo qualquer outro nome. Tu não és uma parasita, afirmou Melanie firmemente, tocando-me no cabelo. Pegou numa madeixa de ouro e deixou-a deslizar entre os dedos. Este corpo não pertencia à Pet. Mas não há ninguém que o reclame. Noah, nós certificámo-nos. Tentámos acordá-la durante quase tanto tempo como a Jodie. Jodie? O que lhe aconteceu? Perguntei na minha voz chilreante como a de um pássaro, ainda mais elevada devido à ansiedade. Tentei levantar-me, mas Ian ergueu-me, o que não foi difícil, com este corpo novo e minúsculo a dispensar qualquer força, para a posição de sentada, apoiando-me no seu braço. Foi então que vi a cara de toda a gente. Doc, já sem lágrimas nos olhos. Jeb, a espreitar atrás dele com uma expressão satisfeita e a arder de curiosidade ao mesmo tempo. Ao lado, uma mulher que levei um segundo a reconhecer, porque o seu rosto estava mais animado que alguma vez vira, e também não o tinha visto muito. Mandy, a antiga regeneradora. Mais junto de mim, Jamie, com seu sorriso vivo e luminoso, ladeado por Melanie e ainda por Jared, logo a seguir, com as mãos a prendê-la pela cintura. Sabia que aquelas mãos só se sentiam bem a tocar no corpo dela, o meu corpo, que ele a iria manter eternamente o mais próximo possível de si, odiando cada milímetro que se interpusesse entre os dois. Isto fez-me sentir uma dor acutilante. O coração delicado dentro do meu peito estremeceu. Nunca se tinha dilacerado e eu não entendia essa memória. Compreendi com tristeza que ainda amava Jared. Não me tinha libertado disso, nem do ciúme pelo corpo que ele amava. O meu olhar vacilou de novo para Mel. Reparei no trejeito magoado da boca que fora minha e apercebi-me de que ela compreendia. Apressei-me a continuar a percorrer o friso de rostos que me rodeavam, enquanto Doc me respondia, depois de uma pausa. Trudy e Geoffrey, Heath, Paige, Andy, até Brent. A Jodie não reagiu. Não desistimos de tentar enquanto pudemos. Então, a Jodie tinha partido? Perguntei a mim própria com o coração inexperiente a palpitar. Estava a oferecer um despertar violento àquele pobre órgão tão frágil. Heidi e Lily. Lily a sorrir, com um sorriso leve e dolorido, mas não menos sincero, atendendo à dor. Conseguimos mantê-la hidratada, mas não dispunhamos de meios para alimentar. Estávamos preocupados com a atrofia dos músculos, do cérebro. Enquanto o coração me doía mais do que nunca, por uma mulher que não chegara a conhecer, os meus olhos continuavam a percorrer o círculo e ficaram petrificados. Jodie, apoiada em Kyle, devolveu-me o meu olhar fixo. Ao vê-la a sorrir com timidez, reconhecia subitamente Luzinha. Consegui ficar, afirmou ela, não com um ar convencido, mas quase, tal como tu. E lançou um breve olhar ao rosto de Kyle, que tinha uma expressão mais grave do que lhe costumava ver, e a sua voz entristeceu. Mas estou a tentar, ando a procurá-la. E vou continuar. O Kyle obrigou-nos a voltar a inserir a luzinha quando tudo indicava que a Jodie estava perdida. Fiquei a olhar para os dois, impressionada. E depois concluí o meu périplo. Ian observava-me com uma mistura invulgar de alegria e nervosismo. O seu rosto era mais alto do que deveria ser, maior do que era costume. Mas os olhos continuavam a ter o azul que eu recordava, a âncora que me agarrava a este planeta. Sentes-te bem aí? Perguntou-me. Eu não sei, confessei. É uma sensação muito esquisita, tão estranha como quando se troca de espécie. Muito mais estranha do que teria imaginado. Não sei. Ao olhar para aqueles olhos, o meu coração voltou a flutuar. E isso não era a memória de um amor de outra vida. Senti a boca seca e o estômago agitado. O sítio onde o braço dele me tocava, nas costas, parecia mais vivo que o resto do corpo. Não te importas muito de ficar aqui, pois não, Noah? Achas que consegues aguentá-lo? Murmurou ele. Jamie apertou-me a mão. Melanie pousou a sua sobre a do irmão e depois sorriu quando o Jared também colocou a mão sobre as dos dois. Trudy deu-me uma palmada no pé. Geoffrey, Edith, Ivy, Andy, Paige, Brent e até Lily sorriram-me felizes. Kyle aproximara-se mais, arrastando os pés, com um largo sorriso a inundar-lhe o rosto. O rosto da luzinha parecia de uma parceira de conspiração. Que quantidade de tirador me teria administrado o Doc? Tudo estava a brilhar. Ian afastou-me levemente a nuvem de cabelo dourado do rosto e pousou a mão na minha face. A mão era tão grande que só a palma me cobria desde o queixo à testa. O seu toque desencadeou um choque elétrico na minha pele prateada. Sentia vibrar. Após isso, a boca do estômago agitar-se a compasso. Uma onda de calor abrasou-me as faces. O meu coração nunca se tinha despedaçado, mas também nunca se tinha agitado assim. Fez-me sentir envergonhada. Foi difícil recuperar a voz. Acho que sim, murmurei, se isso te fizer feliz. Na verdade, isso não basta, insistiu Ian. Tem de te fazer também feliz. Só conseguia aguentar o meu olhar sobre o dele alguns segundos cada vez. Aquela timidez, tão nova e confusa, levava-me a pousar os olhos no meu colo, vezes sem conta. Acho que fazia, reconheci. Acho que me iria fazer muito, muito feliz. Feliz e triste, eufórica e abatida, segura e temerosa, amada e repudiada, paciente e irritada, pacífica e feroz, cheia e vazia, tudo isso, sentiria tudo isso seria meu. Ian foi-me levantando o rosto com delicadeza, até eu erguer os olhos na sua direção, com as faces ainda mais coradas. Então vais ficar. Beijou-me em frente de todos, que rapidamente esqueci que estavam ali. Tratava-se de algo fácil e certo, sem divisões, confusões, objeções. Apenas Ian e eu, e a lava a mover-se no interior deste novo corpo, fundindo-o numa aliança. Eu fico, concordei. E a minha décima vida começou.